Vedi, come la tapparella. Amo você. Já dá pra ver com meu olhar de tudo. Meu coração não fala, fica mudo. Até parece não me conhecer. Só pra te ter, já de tantos léguas de saudade. Vivendo em busca da felicidade. Fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração. Já tá sabendo que toda paixão. E que eu preciso só achar em você. E a Paraíba canta. Que nossa beijo da minha sede ficar junto aqui. Que não me venha com palavra, com frase amarga, qualquer coisa assim. Eu sei que você olha do mente, ele diz que você é sensada de mim. Porque você olha não mente, ele diz que você sente saudade. Isso aqui é que é forró, menino. Forró e vaquejado. É só o copão, fica diferente. Eu não preciso de você. O mundo é grande, o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu plantei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe do que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra não te ver chorar. Você foi longe e machucando provocou a minha ira. Chagueira se endurece. Quem é você pra derramar meu bugonzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestrozão na madeira. Com a sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matar a fome com Tareque Mariola. Lendo verso dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassoura. Mais uma pra galera cantar com a gente assim, ó. Eu sei que ainda entra e namora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Isso aqui eu vou mandar pro meu presidente Cuca. Um abraço, Cuca, PFF, Paulinho. Nem passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegar no fogo. Sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro a palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E tinha uma coisa, fica incerta, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E tinha uma coisa, fica incerta, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Isso aqui é forró de camome.